Gavestática, o mais refinado conteúdo da internet. Tecnologia é uma coisa mística. Gavestática. Fala pessoal, começa agora mais um Gavestática. Eu sou o Diego. Desculpa. Ah, é. Fiz uma pausa longa. Eu tô aqui com essa pessoa que tá me atropelando, Haddock Lobo. Fala galera, beleza? E a Laura. Oi gente, seja POC, seja amor. Como é que é, rapaz? Entendedores entenderão. Mas eu posso explicar um pouquinho o que é POC depois. Eu entendi. Você pode explicar, depois eu corto eu querendo explicação e eu posso ficar por dentro da gíria jovem. lógico, é POC, é amor, é lógico. É, né? é jovem. É jovem. Imaginei. Não, você tem uma jovialidade, assim, só o meio que você trabalha é um meio jovem, né? Ah, sim, né? A gente tenta. Então, hoje a gente tá aqui para falar de uma... Prazeres com culpa. Prazeres com culpa, né? Aquilo que você fica no cantinho e guarda só pra você, né? Hoje aqui a gente vai espalhar aqui pras pessoas. Você gosta, você admite, você espalha pro universo, não se importando nem um pouco o que as pessoas vão pensar sobre isso. É, eu concordo com a visão da Laura, porque geralmente o Guilty Pleasure é essa visão do prazer com culpa. Mas eu acho que a adaptação melhor para Guilty Pleasure é prazer que as outras pessoas te julgam por gostar. Pode ser também. Eu acho que combina muito mais. Porque assim, coisas que eu gosto que as pessoas me julgam muito e eu gosto mesmo. Mas eu soube, né, que a Laura trouxe um dossiê. Gente, vocês querem que eu comece pra onde? Pelo YouTube? Ah, tem a categoria, tem que ver o índice desse dossiê aí, né? Ai, tem vários. Tem os do Instagram, tem os do Facebook, tem os do Instagram e Facebook tá quase ali, né? É, então... Cara, às vezes eu me pego scrollando o Facebook, mas aí eu noto que isso já virou um guilty sem pleasure, né, cara? Eu só não sei por que eu faço isso. É, ultimamente é cada vez menos pleasure no guilty. Né? Tá, mas eu começo por onde? Vou começar pelo Instagram. Pode ser. Eu descobri faz pouco tempo, deixa eu achar o nome dela aqui, é a Alcione Alves. Que alguém, você deve ter ouvido falar, talvez, não sei, que é a menina que fala que faz a dublagem das pessoas dançando. Que ela fala do dele e do Zaga. Não? Não conheço. Nossa, sei, gente, vocês estão muito perdidos no rolê. Não, você tá aqui, você é pessoa da arte, da cultura, você tem que ensinar a gente. Gente, dele e Zaga, botem na internet e vocês vão descobrir o que é essa maravilha. E essa menina, ela pega vídeo de pessoas dançando loucamente, geralmente meninos gays que dançam muito, e fica fazendo dublagens não, né, fica fazendo descrições do movimento deles, assim. Uhum. Então ela fala assim, ah, cruzada invertida, alisamento anal com extensão e dele. É maravilhoso, gente, você não sabe, assim, ó, o que vocês estão perdendo. Tô de boa, modelo abusada, peguei na minha cintura, quebra ejection, jogada de cabelo, perna na testa, câmbio, foda de coluna aí, dele. Troca de baixo, rabo, saca lateral, girada furacão, nadei pra trás, girada Daniel Sam, peguei, Dele, larga e zaga. Só dá tu cu duro. Pô, Laura, não. Não é pra ter culpa disso. Muito bom, não. Ai, tem gente que acha que é um horror ficar vendo essas coisas desse jeito. Eu adoro, gente. No Instagram, deixa eu ver se o resto é o bom e velho de yourself que todo mundo quer fazer, mas a gente que tenta fazer e não dá certo. Você pode ver no meu Instagram que eu faço vários e realmente não dá certo. É, às vezes eu nem tento, só olho. Cara, a coisa que mais deu certo do meu do Use Yourself, que eu não vi de tutorial de nada, que eu, tipo, eu não sei como. Eu sei que Jesus existe porque tá segurando, que é uma prateleira aqui no meu quarto que é feita de isopor, cola, 4 palitos de churrasco e um TNT pra dar uma corzinha. Nossa! Cara, segura, tipo, uns bonequinhos aqui, uns giz. E tá, tipo, uns 3 anos já esse negócio. É, tipo, você fez de sacanagem e deu certo, né, cara? É, na verdade, a ideia inicial era ser pra espetar meus pincéis nela. Ah, tá. Aí, então, tipo, o pincel é qualquer coisa segura, né? Uhum. Mas hoje em dia eu coloco uns negócios que tem um certo peso e tá segurando, e eu não sei como. É, né? Daqui a pouco, sei lá, você apoia no negócio, o negócio continua segurando, aí você derruba a parede, o negócio continua de pé, né? Aí você fica, não, até onde isso vai parar, cara? É, eu percebi que, tipo, bugou a prateleira, tá ligado? Eu achava que era o palito de churrasco que tava segurando, já caiu 2, ela não caiu, eu não sei o que tá segurando. Uhum. É, eu vi a prateleira. Ah, é a prateleira, agora que eu vi. Nossa, é bem elaborado, se for pra pensar. Esse aí da parte aqui embaixo também é isopor e um papel que eu tô desenhando nela. Mas tu colou lá na parede? É, eu colei. Ah. Eu comecei a ver um monte de DIY, porque várias coisas que eu queria eu não achava. Por exemplo, esse qual desenho que eu tô fazendo aqui embaixo, eu queria achar um de sobre Dark Souls. E eu não achei. Então, tipo, minha opção é eu mesmo fazer essas coisas. Então, eu tô desenhando a Guinevere. Ah, é a Guinevere ali embaixo? É, tô desenhando ainda. Não, não parece. Cara, eu não vou falar. Eu não vou falar quem que eu lembrei de cara. Não é nem que tá parecida, mas sabe quem que eu lembrei de cara quando eu vi? Ah. Ah, qual o nome da caramba, qual o nome daquela mulher, cara? Putz. Aquela que é meme pra caramba. Inês Brasil? Inês Brasil. Nossa, cara. Me veio. Assim, não tô dizendo que tá parecido, mas me veio na cabeça quando eu vi. Cara, meu problema é que eu estou aprendendo a desenhar ainda, né? Tipo, eu desenho pouco, mas eu já desenho alguma coisa, né? Tipo, já dá pra reconhecer, por exemplo, que é uma mulher. Sim, sim. As mulheres que eu faço sempre saem parecendo transexuais. Olha, quando o Vitor se especializa em desenhar transexuais, olha só que legal. É uma coisa que não existe. Verdade, agora eu sei como já abriu uma possibilidade aí. Bom, mas Inês Brasil é trans? Não, né? Não, ela é mulher de nascença. Ah, tá. É, porque no começo eu achava que não era, só que aí depois falaram que era. Aí agora eu já tava achando que tinha um segundo plot twist, né? Então. Ela faz uma personagem toda exagerada, né? Tipo, maquiagem exagerada. Inês é personagem exagerada. Mesmo? Parece ser tão real aquilo. Eu não conheço ela pessoalmente, então eu imagino que seja um personagem. Ou ela é uma pessoa exagerada por si. Cara, vocês viram na época que a Netflix tava promovendo Orange is the New Black, alguma temporada aí que era com ela? Que ela tava, tipo, na cela do lado, né? Era muito sim, bom. Sim, é maravilhoso esse vídeo. Esse vídeo é muito bom. Mas assim, ó, agora saindo um pouco do Instagram, que é os testes, esses testes bizarros que tem por aí. Ah, tá. Como você seria no sexo oposto. Uhum. É, que depois eles coletam seus dados e vendem, né? É, tipo isso. Mas dentro desses testes aí de coisas, tem um teste que eu ainda faço, eu admito isso, gente. Eu falo pros meus amigos, eles ficam chocados. Que às vezes eu ainda faço teste da Capricho. Ah. Só pela diversão. Tá vendo uma moda em podcast a galera fazer, durante a gravação, o teste da Capricho? Eu faço com as minhas amigas. Gente. Desculpa a ignorância, mas o que é o teste da Capricho? Ah, é que assim, ó, a Capricho, quando tinha... Não sei se ainda existe a revista da Capricho. Tinha uns testes pras meninas, assim, tipo, veja se você é uma menina descolada. Veja se o seu crush gosta de você. Descubra se você está grávida. É, umas coisas assim. É sério? É? Uhum. Tem? Aí, caramba! Aí, tipo, descubra se esse look combina com você, se você está na tendência ou não. Mas umas coisas bem pré-adolescente, em crise, assim. Uhum. E eu faço com umas amigas minhas, às vezes. E aí, a gente se diverte horrores vendo aquilo. Fazendo aquilo. Pera lá, pera lá. Assim. Vou fazer. Ah, ó, é. Vou mandar pra vocês aqui. Vamos entrar na modinha agora, fazer o teste da Capricho. Vamos fazer, sério? Que tipo de beijo é o seu? É, ai, isso. Gente. Não, tem que ser uma coisa bem adolescente, né, cara? Vamos fazer? Vamos fazer? Se você botar, na verdade, teste Capricho no Google, aparece vários. Você pode clicar no. Quando eu tô entediado, eu faço os testezinhos da Capricho. Vamos fazer aí. Qual tipo de beijo? Pera lá. Vamos fazer junto aqui? Let's see. Sim, vamos fazer junto. Tá, let's start, pronto, perfeito. Qual o lugar perfeito para um encontro? Um lugar com paisagem bonita? Algo mais a dois, tipo um cinema? Qualquer lugar, o importante é a pessoa. Ah, essa é pra mim, a menina romântica, né? Ai, gente, a menina filósofa, a menina que gosta de gastar, a menina ecológica. Eu vou fazer a menina que gosta de gastar aí no cinema. Eu vou colocar em qualquer lugar. Eu sou romântica. Qual é a sua reação após o beijo? Sorriu ou dou uma risada, dependendo do momento? Sempre costumo dar um selinho. Beijo de novo, é claro. Eu acho que esse Gabi Estática já é o meu guilty pleasure. Já. Esse vai ser de muita gente, cara. Ah, eu vou fazer adolescente safadinha, tá? Qual que é a safadinha, né? Beijo de novo, é claro? Dá um selinho? Sempre costumo dar um selinho. É a safadinha isso? Eu faço safadinha, isso. Safadinha, só que não, né? Eu faço isso porque tem uma frase, um poema, não sei de quem, que fala assim que ela costumava dar um beijo e depois dava um outro beijo como se fosse uma assinatura. Eu ouvi isso há muito tempo atrás e eu achei bonito, eu faço isso. Ah, é amado! Agora essa daqui de sorriu ou dou uma risada, dependendo do momento, é a louca, né? É, essa aí que eu tô fazendo a linha adolescente safadinha meio louca. Foi aí? Ah, eu vou beijo de novo, é claro. Foi do selinho. Para você, o beijo ideal deve ser marcante, do tipo que deixa lembrando por horas, ou seja, aquele chupão, né? Aham. Uh-huh. É. A Via apareceu aqui, agora tô com vergonha. A gente tá fazendo teste do Capricho. Você quer fazer junto? Vem. Você tá falando alto até os vizinhos. Vou escutar se você não quer. Ah, deixa eu fazer meu teste da capricha aqui. O programa, a essência do programa é esse, menina. É divertido. É guilty pleasure. Esse é o programa mais off top. Seu Carlos, da Maria do Carmo, não sabe o que é guilty pleasure. Nem a minha mãe. Não, mas é beijinho, não é nada muito pervertido. Se escutarem, não tem nada, capricho, não. É capricho, o máximo capricho, dele é. Testa capricho, né? É coisa pra adolescente. Daqui a pouco é o Luke fazendo. Vai se acostumando aí. A Vi tá me julgando muito aqui. Eu não tô gostando, não. Viu como é guilty pleasure? As pessoas acham que não é, gente. Acho que esse é o maior exemplo que a gente vai encontrar nesse programa. Tô constantemente julgada pelos meus testes. Aqui, ó. Você vai responder. A Vi vai responder junto comigo aqui. Para você, o beijo ideal deve ser marcante, do tipo chupão. Que horror, né? Isso tá escrito. Uhum. Ser sincero e carinhoso. Ou transmitir paixão. É uma coisa muito vaga, né? Também, né? É, também. Uhum. Tá do meio. Ai, gente, é adolescente, né? Ser sincero e carinhoso, vai. É, vou colocar também. Sincero e carinhoso. Eu vou botar transmitir paixão. E você, qual que você escolhe? Eu falei, é do meio. Ah, do meio? Ah, é só a Vi é minha alma gêmea mesmo, eu escolhi o mesmo que eu. Escolha um casal. Eu já vou marcar a Vivi e Diego, lógico. Caramba. Né? Meu Deus. É, escolha um casal. Aria, eu não conheço essas pessoas. Aria Montgomery e Aria Ezra Montgomery. Eu não conheço, isso daí é dos jovens, né? Ah, é bem chofre mesmo. Ah, do Pretty Little Liars. Liars, sei lá. Ah, Nancy Jonathan. Ah, é os personagens. Stranger Things, Nancy Jonathan. A Eliana, de O Diário de Paixão. Ali, Noah. Eu vou Diário de Paixão porque eu sei que é uma coisa meio vampirinha. Cara, eu só conheço o do Stranger Things. Eu vou votar neles, eu só, né? Meu, eu só vi um pouquinho do Stranger Things. Eu detesto o Pretty Little Liars porque é uma série que eu acho muito chata. Eu não vi nada. Eu nem gosto desses dois do Stranger Things, mas eu só conheço eles. Eu acho que eu vou votar no aleatório. Os outros que acho que tem mais chance, né? É, de ser o que eu acho. Diário de Vampiro porque eu sei que é uma coisa meio vampiresca. Mas já de uma paixão, né? Tudo mais. Isso aí. Eu sei que eu ouvi dizer que é uma coisa meio vampiresca, não sei. Ah, eu vou com você, então. O Pretty Little Liars era uma série de pessoas brancas, ricas, entediadas, fazendo besteira pra se entreter. Ah, acho que eu já ouvi E falar. Tem várias séries que encaixam nessa descrição. Acho engraçado. Até eu cliquei aqui no meu. Aí eu até escutei, acho que foi no Decreptus. Eles falam, não sei se foi no Decreptus ou foi no God Mode. Eles falam que um teste da Capricho fala assim: calculando resultados. Parece até que é um algoritmo muito pesado, né, cara? É pra dar emoção. O meu deu. Já saiu de vocês aí? Já saiu. O meu é beijo intenso. Olha ele. Nossa, é minha cara. Nossa. Se não for pra beijar com paixão, você nem beija. É mesmo, eu não beijo. Não importa o momento onde você esteja, você sempre beija, de forma intensa e apaixonada. Afinal, beija exatamente assim, né? Que EVP, quando a gente vai no shopping, a gente fica se pegando. Ah, nossa, cara. A gente se pega no tapa, mas não se pega no beijo, né? O meu foi beijo tímido. Ah, beijo tímido. Tímido? Ah, logo, atriz, beijo tímido. Devia ser beijo técnico, né? Devia ter um desses, né? Ah, não é o meu amor. Pode ser tímido, gente. Qual o problema? Mostra pode o resultado aí depois pro marido. Aqui do meu lado. Ele tá olhando, ele tá me julgando. Ah, ele tá olhando? Ele tá fazendo junto também? Nossa, tem que fazer com o casal mesmo esses testes. Ele não gosta, tem que forçar ele a fazer os testes. Não, meu é beijo tímido também. É? Para você... Beijo é a coisa mais íntima. Ai, é fofa. Eita, acho que eu achei um bom aqui, hein? Pera lá. O bom é que quatro perguntas, né, rapidinho? Eita, mas isso aqui não é capricho, não. Isso eu acho que é concorrente. Ah, deve ser da outra. Eu esqueci o nome da outra revista. É, Profis? Existe isso mesmo? Hã? Não, esse deve ser aqueles testes que hackeiam as coisas do Facebook. Profitestes? Ah, deixa quieto, então. É na página da Capricho que você tem que... É, vou entrar aqui na página da Capricho, vamos ver. Deixa eu ver, eu tô olhando aqui. Mandei um. Com essa foto do High School Musical, tá assim, ó, demais, gente. Você não tá entendendo. Você durante feriado. Ah, vamos ver quem sou eu durante feriado. Eu trabalho no feriado, tô lascado. Ah, eu também vou trabalhar nesse, mas no outro eu vou me fazer de louco. É que aqui no Rio Grande do Sul, em setembro, a gente tem dois feriados. Então, todo mundo achou os testes aí? Ah, tá, let's start. Sim, vamos ver. Let's start. O que você gosta de fazer no tempo livre? Ficar em casa. Ficar em casa? A Vitória já tá respondendo. É, eu acho que ela falou tão sincero que ela nem leu as opções. Ficar em casa, conhecer algum lugar diferente, sair com meus amigos. É ficar em casa, cara. Ficar em casa também. Eu tô na dúvida de qual dos dois eu respondo. É que depende se eu tô com pique ou não. Eu acho que você precisa de um teste mais complexo. Acho que capricho não vai definir você como pessoa, Laura. É, eu sou muito complexo. É porque vocês não viram meu marido fazendo teste ainda, meu Deus. Ele dá vontade. É. Que ele fala assim, mas se eu fizer tal coisa, daí vai dar tal coisa. Denúncia, né? Esse teste é uma mentira. É, ele tenta quebrar o código dos testes, aí não dá muito certo. Vocês marcaram ele todo tá mundo aqui aí? Ele tá batendo que ele não quer ter direito de resposta. Não. Peraí, você quer falar, criatura? Posso? Pode, peraí. Deixa eu botar o fone nele aqui. Oi, gente. E aí? E aí, beleza? Identifique-se, fale seu nome e a cidade de onde você está falando. Tudo bem, gente. Meu nome é Everton Rocha. Eu sou aqui de Porto Alegre. Sou marido da Laura. Eu trabalho no museu aqui da Universidade Federal. Sou historiador. Não deixa pegar fogo o museu. É, cuidado com você. Não, não. Ah, não, cara, sério, vai por mim. A gente acabou de fazer o exame de periódico de bombeiros e tá certinho. Ah, que bom. Dá um alívio ouvir isso, cara, você não tem noção. Certo. Você tem noção, você trabalha aí. É. Sim, sim, sim. É. Eu pedi esse direito de resposta aqui no podcast, bem de intrometido mesmo, porque a Laura sempre comenta como são as minhas reações a determinadas situações. E convido as excelentíssimas e excelentíssimos dos outros participantes a fazer o mesmo. Ai, não faz as coisas de casal no podcast. Portanto, dá licença, sou eu que tô falando com os guris. Então, mas vocês estão dividindo o mesmo fone, cara? Isso é romântico. É, basicamente sim. Sentinho. É, basicamente sim. Vem dividir fone também, Vi. Se o fone é apertado, não dá pra dividir. Qualquer coisa, é só falar comigo que estamos aí. Obrigado, Vi. Tranquilo. Valeu. Valeu, cara. Valeu. Eu comecei a ficar um pouco desconfortável aqui, porque eu quase peguei um gato lá, sabe? Sabe aquele amigo que vai com o grupo e fica três casalzinhos, um cara sozinho? Uhum. Mas quando você fala gato, é o bicho ou é o boy? Não, gato meus bichos mesmo, nem boy. Ah, tem uns gateiros hoje no podcast, eu também tenho uns. Ah, eu tenho seis. Ah, tu tem menos que... tem mais que eu. Por enquanto. Eu acho que isso é um desafio, Laura. Não, tá bom assim, a quantidade que eu tenho de bicho em casa. Não, fica com um só que tá de boa. Não, você não queira ter seis não, gatos. Não, eu tenho três. Três? Eu tenho três gatos. É, tipo, não queira ter seis gatos. Gente, vocês estão dispersando. A gente tá fazendo teste. Ai, teste, desculpa, gente. É uma coisa séria. Eu tô querendo ler aqui qual é o look perfeito para o feriado. Ai, sim. Tá, peraí. Vocês já estão nessa aí? Já estou nessa, vamos lá. Sim. O look perfeito para o feriado. Pijama, ou no máximo um moletom confortável... Biquíni ou maiô, vestido e salto alto. Cara, eu nunca usei essas duas opções aí, de biquíni ou vestido e salto alto. Cara... Até essa gravação, não. Até perna peluda, não combina com vestido. Ah, fala isso lá pra o qual é o nome? O John Drops? Como é o nome do cara lá? John Drops. É, fala isso pro John Drops, então. Ele não liga. Eu tenho amigos meus que usam saia e salto e eles não reclamaram pra mim até hoje, então... Mas eu prefiro pijama. É, pijama, cara. É, eu prefiro pijama. É, se eu vou ficar em casa, né? Eu não vou ficar de biquíni, né? Ué, tu podia ter uma piscina. Não, a gente respondeu na questão anterior. Fica em casa. Mas podia ter uma piscina em casa e ficar tomando sol. É, podia, né? Podia ter muitas coisas aqui em casa. Podia, mas... ah, mas com uma mangueira também dá pra fazer festa, gente. Não precisa ter a piscina. Uhum. Ou até como eu fazia com os meus amigos, garrafas de 2 litros de água. Você tava a fim de comprar aquelas bolinhas lá que você enche com a água. Pois lá. É, mas eu acho que o Everton fez um sinal aqui pra mim, assim, bichinho. Mas acho que bexiga dá um pouco de trabalho, né? Ah, não, mas tem um... Eu não sei quanto que custa, né? Mas tem umas que você enche, assim, já... Acho que 50 ou é 100 de uma vez só. Você bota na torneira, ah, aí vai... Ah, sim, sim. Mas deve ser caro, né? Nossa, mas... eu vi no AliExpress uma vez, que eu ia comprar pra uma festa de aniversário minha. Até comprei, uhum. Mas não chegou. Não, o Luke fica vendo no YouTube vídeo desses negócios, ele fica louco. O pessoal jogando bexiga com água nos outros. Eu comprei pra fazer no meu aniversário do ano passado, mas não chegou a tempo. Na verdade, nem venho, né? Daqui a pouco chega. Ah, eu já até peguei dinheiro de volta, já comprei outras coisas, então nem sei se vai chegar. Mas é que minhas festas de aniversário são temáticas. Né? Do ano que vem não vai combinar com as bexigas, eu vou ter que deixar pra outro momento. Cara, você planeja tanto assim? Ah, eu sou uma pessoa que faz aniversário em janeiro, né? A gente sempre tenta aproveitar o máximo possível com as pessoas que tem. É. Eu nunca tem ninguém no aniversário. Eu também, você faz que dia de janeiro? 25. Ah, meu dia é dia 2. Eu nem faço festa nem nada. Eu faço no final do mês, as pessoas nunca têm dinheiro, é um inferno. Ah, mas... Pode acreditar, dia 2 é pior. Mas pelo menos tem emenda com a festa de ano novo, né? Não. Você pode fingir que aquela festa é pra você. Todos os anos, você tem uma festa muito especial, e você se emociona, assim, nossa, vocês fizeram isso mesmo por mim, obrigado. Soltaram fogos, né? Tá, mas o teste, a gente tá saindo do teste, gente. Eu não vou contar sobre o aniversário, não, pra não diminuir o clima do podcast. Depois a gente faz um podcast só comentando de aniversário de pessoas que fazem épocas ruins do ano. Vixe, aí tipo, vai ser... de janeiro, fevereiro. Aí vai ter que colocar a musiquinha... A música vai rolar o podcast inteiro, aquela do Hulk, Lonely Man, sabe? Pessoas que fazem aniversário no Natal, no Dia das Crianças. Não, cara. As coisas assim. O tema do Hulk, tá? Eu lendo essa próxima coisa aqui do teste. Porque aqui, cara, pra você, emenda de feriado significa reticências. Pra mim é tema do Hulk, cara. Porque isso não existe pra mim, cara. Ó, o ano inteiro eu só tenho dois... Eu não quero ficar pagando de, ai, João Trabalhador, mas pra mim, feriado só existe só no Natal e Ano Novo pra mim, cara. Não existe mais nenhum. Ah, cara. Mas vamos fingir que existe. Aí, então as opções é... Colocar as séries e o sono em dia, viajar para outra cidade e reencontrar meus amigos. Ah, já cara, com certeza eu colocaria o sono em dia, né, cara? Todo mundo acha que faria isso. Esse teste da Capricho tá muito 30 mais, né, cara? Não, o pior é que a próxima pergunta é, tipo, quase a mesma da pergunta anterior. Resuma suas férias em duas palavras. Cama em Netflix, estrada e câmera, rolês e amigas. É a mesma bosta mesmo, né? É a mesma pergunta. As mesmas respostas e tudo. Pode copiar, você não faz igual. É câmera Netflix. Emenda de feriado, chegando e você recebe vários convites para sair. Qual sua reação? Digo que vou tentar ir, mas provavelmente ficarei com preguiça. Recuso, porque costumo planejar com antecedência. Nossa, que chata você é, menina. Nossa. Topo na hora e faço o possível para irem todos. Ah, tá. Com certeza essa pessoa tem menos de 20 anos, né? Eu queria... A minha reação seria, tipo, vocês estão mandando pra pessoa errada, galera. Geralmente não recebo tanto. A minha seria um mix das duas primeiras aqui. Porque eu não vou dizer que eu vou tentar ir, porque eu não vou, porque eu vou ficar com preguiça mesmo. Então, pra mim, tinha que ser recuso e vou ficar com preguiça. É, ou tipo, mas coloca assim, como o tentar ir. Imagina que, tipo, convite do Facebook, você coloca como tem interesse. Que é a mesma coisa. É, mas eu acho que vou ser menina chata mesmo, eu vou recusar, que eu gosto de planejar acontecimentos. Eu digo que eu vou tentar ir, mas eu ficaria com preguiça, porque na verdade eu já tô sabendo que eu não vou ir. Eu já tô dizendo que eu vou ir, vou tentar, mas já sei que eu não vou. Se um gênio te oferecesse o poder de escolha sobre onde passar o feriado, o que você escolheria? Em um spa? Viajaria para algum país na Europa ou Ásia? Festas de Ibiza. O que é Ibiza, cara? Você é jovem também? Ibiza é um lugar, Ibiza, né? Tipo... é uma praia. Muito é um lugar? Muita música eletrônica, as pessoas bloqueando horas a fio. Isso é Ibiza, resumindo. É, um spa. Vai calcular aqui, eu acho, já, meu. Ó, tá calculando resultados, vamos ver. Ai, meu Deus. É um lugar que vai viajar pra um país da Europa e da Ásia. Eu não sei. Aí eu vou pro spa. Nunca fui no spa, só pra ver como é que é. Você só larga o Netflix e flow pra eu dormir. É, que mentira. O meu também. O meu também, tanto igual. Esse teste resume, você tem mais de 20 anos ou você tem menos de 20 anos? Eu não sei, cara. Acho que eu com menos de 20 anos era assim também. Não mudei muita coisa, não. Eu também era assim mesmo, cara. Agora tem outra aqui. Monte uma campanha eleitoral, revelaremos se você será eleito. Deixa eu ver. Eu vou colocar, tem que armar todo mundo. Se tivesse armado o museu, ele não tinha pego fogo. Esse aqui também é legal, ó. Peça 5 pizzas e acertaremos a sua idade mental e a sua idade real. Esse aqui, eles volta e meia erram, esse aqui pra mim. Volta e meia? Aham. Uhum. Quer dizer que já acertaram com você? Algumas sim. É que eu faço muitos testes do você. É estatisticamente. Mas não dá pra gente fazer aqui? Dá, eu tô escolhendo. Me digam qual que vocês querem, eu tô falando vários aqui. Ah, você tá fazendo um cardápio pra gente? Tô dando opções. É. Ai, qual teoria da conspiração você é? Achei esse aqui na nossa cara. Pode ser esse. Esse. Vou abrir aqui e vou mandar pra vocês. Os feed é bom que já é coisa de adulto. É, uma coisa mais adulta. Esse negócio de capricho é muito, muito de criança, não é sério. É, o bom da capricho é quando você tá meio... Já bebi um pouco demais e tô a fim de me divertir um pouco, sabe? Ah, mas ó, é tipo flash aqui, ó. É mais desenvolvido aqui, gostei. Escolha uma frase. Não, porque as ondas eletromagnéticas... 3 pontinhos. Não, porque os Illuminatis... 3 pontinhos. O governo não quer que você saiba disso. Coincidência? Eu acho que não. Ah, eu vou no coincidência, eu acho que não. Eu também. Coincidência? Você ter escolhido a mesma que a minha? Coincidência? Eu acho que não. Vou botar porque os Illuminati. Tá. Escolha um ET. Aí tem um ET com cabeça de pastel. Tem um eu defini bem. Tem o bicho cinza. Tem o Michael Wazowski de pobre. E tem um único outro que eu não sei o que, que é, tipo o Siri, dando risada. Ele parece um ET de Star Wars misturado com outra coisa. É. Eu vou pegar o Bok Osasuke de pobre aqui. Eu vou com o Grayzinho aqui, com olheiras. Eu vou com o cinza. Escolha uma música escrita pelo sósia de Paul McCartney. Afinal, o original morreu em 1966. Let It Be, Hey Jude, Penny Lane, Hello, Goodbye. Hey Jude. Eu vou de Let It Be. Hello, Goodbye. Escolha um cabo da Ciolo. Cara, não dá pra escolher todos? Eu vou pegar o mouse e vou arrastar aqui. Eu quero selecionar todos eles. Escolha um cabo da Ciolo. Tem o da Ciolo lendo a Bíblia. No palanque, né? Tem que mostrar. Fala da vestimenta, que ele tá com quatro vestimentas diferentes. Ah, verdade. Tem o da Ciolo lendo a Bíblia com o terno no palanque, na câmera, provavelmente. Da Ciolo com uma bandeira, com uma roupa esportiva, provavelmente fugindo da Ursal no monte. É, com a bandeira brasileira, que tá muito bem, assim, com o vento perfeito. O vento ótimo. Dá pra ler até. Da Ciolo em frente aos... Corpo de bombeiros. Os carros bombeiros, com uma roupa, tipo, uma calça jeans, uma camisa social, carregando a Bíblia também. Provavelmente tá indo ler a Bíblia. Com os papéis, pessoal, né? Por esses papéis, não sei se quer ler a Bíblia. Pela espessura e pela capa, imagino que seja a Bíblia, porque a Bíblia em cima tá igual, e na outra... tipo, três imagens tem uma coisa parecida, eu presumo que seja a Bíblia. Uhum, não, é que a Bíblia é uma extensão do braço dele. Eu até fico preocupada que nessa que ele tá com... Ele não tá com a Bíblia nessa da bandeira. Cara, então ele deve tá machucado. Eu imagino que o Daciolo, tipo, tem um Zetbel do lado, cara. Nossa, essa piada foi muito nerd, desculpa. Eu não quis nem fingir que entendi. Não pode ficar... É um grimório, não pode ficar longe do... Ixi, tá começando a cortar a sua voz aqui. Tá cortando? Pô. Ah, cara, é uma conspiração vindo. E uma coincidência? Eu acho que não. Coincidência? Acho que não. Olha a gente fazendo os testes falando da Ciolo. Que tá acontecendo. É. Eu acho que eu vou. Você chegou a descrever o último da Ciolo? Não. Não, falta só o último aqui, que é o Daciolo, com uma roupa de toda preta, com moletom, da touca de preta, talvez fugindo de algum crime no meio do mato. Ele tá meio Bear Grylls nesse último. Eu posso explicar essa foto? Pode. Será que vai influenciar o teste de vocês? Não, eu já escolhi essa foto, porque tá muito cara de... Não, é um cara muito engraçado, mas... Eu vou escolher ela também, mas eu vou explicar ela, porque eu sei qual é a história dessa foto. Ele fez um retiro espiritual pra meditação, algo parecido, não sei, no meio de um morro muito louco. E essa foto foi quando ele fez esse retiro antes de começar a campanha eleitoral. Ele fez uma coisa meio Bear Grylls com a Bíblia pra meditar. É o Bear Bíblia. Ele tá perto de uma caverna, inclusive. Cara, foi a mesma coisa assim que ele fez. Tipo, vou ficar aqui no mato meditando loucamente. Eu acho que eu vou votar assim. Acho que você me influenciou, Laura. Ai, droga, eu não queria influenciar as pessoas assim tanto. Eu já escolhi essa aqui, cara, porque. Eu tô achando que o Daciolo tá só na zoeira, cara. O Daciolo não tá indo nem nas sabatinas. Acho que ele tá, tipo, na campanha só de zoeira. Vai chegar lá no final e nem vai votar. O Daciolo, eu fiz uma definição com umas amigas minhas esses dias, que o Daciolo, ele é o novo. Como é que é o nome daquele do Aerotrem? Que as pessoas nunca levam a sério. É, então, eu, só tirando um pouco a zoeira assim de lado, eu tô até falando com a Vi, cara. Esse cara, ele é uma piada por enquanto, né? Mas, sei lá, daqui a 4 anos, será que ele vai ser uma piada ainda, cara? Porque quando cara, a gente tá falando de novo, né? Tem que bipar toda vez que a gente falar dele, né? Eu me lembro que quando ele começou a surgir, tinha muita gente que falava aquele papo de mito que era meio irônico, sabe? Hoje já não é mais, sabe? Hoje é um risco. É. Ah, pois é. Então não vamos falar muito dele, senão já sabe. Pois é. Não, só queria deixar aí o questionamento, né? Mas beleza. Tá. Escolha uma dessas 4 pessoas. Aí tem as opções: Xuxa, Michel Temer, Toninho do Diabo. Oi. Tem que falar como é que são as fotos, porque as fotos fazem toda a diferença. Ah, tá. Xuxa fazendo o sinal do abençoador, que é o capeta. É, tá meio Homem-Aranha também, né? É, a Xuxa, como ela tá sendo disparador de teia, ela tá só fazendo sinal. É verdade. Michel Temer, naquele jantar que ele deu com os amigos, onde todas as fotos pareciam uma capa de filme de terror. Todas. É impressionante como todas as fotos ficaram parecendo cenários de filme de terror. Uhum. Aí tem Toninho do Diabo, que tá com aquela vestimenta padrão dele, respondendo a pergunta de um popular, que tá te perguntando: como é que uma pessoa que fez pacto com o diabo é um fudido que nem você? Mostrando aí que talvez o diabo não exista. Ou o Toninho não seja do diabo. E José Mujica Marins, que está olhando seriamente para a câmera com sua característica unha grande. É verdade, dá para ver. Mas... mal dá para ver o dedo dele. Só dá pra ver. Só sabe que tem, é um dedo porque tem uma unha gigante. Tá, que foto você escolher? Acho que eu vou de Xuxa. Eu, Mujicas, cara. Eu vou de Temer. Eu vou pirão brasileiro. Escolha uma imagem foda. E agora vai ser difícil escrever. Eita, agora eu quero ver como é que você vai descrever essas imagens. Ah, essa aí vai ser difícil. Parabéns pra ti se tu conseguir. A foto número 1, temos um cenário onde tem uma pessoa desesperada caindo, uma sendo escolhida e outras fazendo várias posições diferentes. A foto número 2, temos um manequim de terno com a cabeça cheia de câmeras de segurança. Provavelmente referência ao Big Brother, sei lá. Ou o Grande Irmão. A foto número 3, tem um computador se autodigitando, com uma mão saindo de dentro da tela, como se fosse a menina do chamado. E a foto número 3, tem um olho servindo uma pizza. Esse olho tem pernas... Esse é o mais aleatório, né, cara? O olho tem pernas e dedos, e tá fazendo um sinal como se fosse, tipo, um... E aí, tio? Você pede a pizza aqui, rapaz? Ai, gente, eu vou no olhinho, gente. Eu vou no olhinho, cara. Cada filho sabe uma pizza. Eu vou no monitor notebook aqui. Gostei dessa imagem. A minha resposta foi, você tirou Ursal. Alerta, alerta, alerta aos fascistas. América Latina será toda socialista. Qual que você pegou, Laura? A minha, a Terra é plana. Adoro os terraplanistas, gente. Eu amo isso. E a Terra não é plana porque ela chama planeta. Ah, é verdade. E não se chama redondeta. Aí, ó, te peguei. Por que os vilões, então, sempre fazem um plano de dominação global? Em vez de fazer um redondo de dominação global. Ai, meu Deus. Eu não falei qual a teoria da conspiração eu sou. Eu sou uma teoria da conspiração que eu nem sabia que existia. Que é... A Avril Lavigne morreu e foi substituída. Ah, isso daí é um clássico. Eu não conhecia essa. Eu sabia do Paul McCartney só. Olha só, eu mandei um que eu acho que é um dos melhores que tem. Ah, quem é você na fila do self-service? Ah, cliquei aqui. Como você monta seu prato? Bota um feijãozinho, uma carninha e uma saladinha. Normal. Evito carboidratos, proteínas, gorduras, sódio e açúcar. Ou, boto tudo que couber no prato e depois repito. Outra, analiso o buffet inteiro para desenvolver o conceito do prato. A outra, escolho os itens que não são de procedência animal. Outro, dou preferência para batata frita e a massa. Cara, vocês também têm esse de analisar o buffet inteiro para desenvolver o conceito do prato? Eu faço cara, isso. Cara, eu dou uma olhada geral. É, eu faço isso. Pode falar, né? Eu olho geralzão para ver se tá valendo a pena e depois eu desenvolvo qual é a ordem que eu vou comer as coisas, mas não desenvolver um prato. Sabe qual que é o lance? Eu noto que muita gente fala que faz isso, mas sempre eu sou o único que faz. Eu nunca vejo as outras pessoas no restaurante fazendo isso, sabe? Eu disse, cara, se todo mundo fala que faz, por que só eu faço assim? Cara, eu parei de fazer que dá a impressão que, sei lá, que eu tô julgando muita comida. Eu parei de fazer isso. Mas eu fazia antes. Eu não julgo, cara. Eu tipo, dou aquela olhada rápida pra saber, mais ou menos, qual que vai ser a minha decisão de colocar menos ou mais salada, onde eu vou colocar cada coisa, pra poder montar aquele megazord de comida. Uhum. Mas eu não sei como é que é ir pra esses lados de vocês, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma coisa chamada buffet livre, né? Pode te servir quantas vezes tu quer, sem precisar pesar de novo, tu paga um preço lá, X. Aqui tem o por pessoa ou por prato. Tipo, que é parecido com isso. Mas é pra se servir mais de uma vez esse daí. Tipo, por pessoa, você vai e come quanto quiser. Por prato, aí cada vez que você dá aquela volta, você... Inclusive, essa semana, Vi foi no restaurante, ela foi lá fazer uma marmita pra gente. Aí ela disse que ela continuou lá com o pratinho dela mais simples, e a mulher falou, né? Ah, é por quilo, né? Aí, beleza. Aí quando chegou a mulher que tava logo depois dela, veio com um pratão assim, ela... Ah, você, eu acho que não é por quilo, né? Eu fico pensando, cara, a atendente fica julgando os pratos das pessoas pra definir um perfil de cada cliente. Ai, cara. Ai, gente. Agora eu vou falar que assim, ó, eu entendo um pouco essa menina atendente. Claro, eu não faria isso que ela fez, tá? Não, isso é um desrespeito. É, eu acho que é meio invasivo demais. Isso é. Mas a menos que a pessoa tem, tipo, um cliente recorrente. Mesmo assim, tipo, não é legal. É meio pesado, né? A mulher, mesmo se ela fosse amiga da cliente, vocês não são. Tipo, então, vocês estavam numa situação muito. Tipo, se vocês tivessem colocado um prato gigantesco, vocês iam ficar com. Não é legal de fazer. Mesmo se, tipo. É verdade. Se elas fossem. Mas uma coisa que eu faço, de longa data. Quando eu tô no supermercado. Não, eu fico perseguindo as pessoas no supermercado, tá? Pra fazer isso. Não fiquei com medo de mim. Mas às vezes eu fico analisando o carrinho da pessoa que tá na minha frente. Eu aprendi a fazer isso comigo meu, depois nunca mais consegui perder essa mania. Mas por quê? O que é que você busca lá? Que é assim, ó. Uma vez a gente tava no supermercado, perto da casa dele, no supermercado grande, assim. Ele tava falando sobre essa coisa de paquerar e tal, meninos gays paquerarem, etc, etc, etc. Ele falou assim, dá pra te investigar muito sobre a vida das pessoas no supermercado. Aí ele começou a me explicar o conceito dos carrinhos. Nossa. Ele disse assim, por exemplo, essa pessoa talvez seja solteira e tem um gato ou dois, porque ela tem um sapo. Nossa, de areia. A bio do Tinder, né, cara? É tipo isso. O Tinder não, cara, você tinha uma investigação. Esse cara está sendo solteiro, tem dois gatos, talvez ele tenha um cativeiro e cara. Ah, não, essa pessoa aqui, ela... Deixa eu ver assim, por exemplo. Ela comprou aqui uma batata doce, um frango. É uma pessoa que malha. Mas peraí, tem uma lasanha congelada ali. Então ela tá começando a dieta, mas ela não tá levando muita confiança. Talvez o relacionamento pra ela não seja uma coisa muito duradoura. Caraca, cara, faz um pouco, ele virou Sherlock Holmes. Ah, não, ele é Sherlock Holmes. Ele é um negócio com ele, não é fácil. Pô, o que esse cara tá fazendo que não mandou o currículo ainda pro BuzzFeed, cara? O BuzzFeed precisa de mentes assim. Ele já apareceu no BuzzFeed, esse meu amigo. É? Nossa, Deus da celebridade. Ele já apareceu no BuzzFeed. Mas vamos para a próxima pergunta? É verdade. Para. A gente nem respondeu essa, na verdade, né? É verdade, do prato. Eu respondi, mas. Eu cliquei aqui, eu analiso o buffet para desenvolver o conceito do prato. É, eu fui nessa aí também. Eu analiso o buffet também. Tá. Vai lá, posso para a próxima? Sim. Sim. O que você faz quando espera repor em o arroz? Racha o bico com o pessoal da firma. Nossa. Dou uma olhadinha no... Ah, tem gente que faz isso. Dou uma olhadinha no Insta, aproveito para pegar mais batata frita, vou pegando outros itens, mas fico de olho, fico parado esperando e repenso o conceito do prato, ouço hardcore. Cara, eu vou colocar que eu vou pegando outros itens, porque, tipo não tem arroz, foda-se. Eu acho que é super valorizado o arroz. É, tipo, vai na próxima. É, eu não preciso ter uma pegada assim. É que, na verdade, quando eu vou no buffet, eu raramente pego arroz, eu pego outras coisas. Não, geralmente eu pego. Em casa, né? Eu pego o que eu não como em casa quando eu vou no buffet. Ou melhor, você podia, sabe o quê? Levar de casa o arroz. Não, só que nem aqui, a gente como trabalha em granja, quando ele vai pedir um sanduíche, cara, ou um lanche aí para os paulistas, a gente nunca pede um sanduíche que tenha ovo. Quer dizer, não, a gente não pode pedir, a gente faz o ovo aqui em casa e bota no sanduíche qualquer coisa. É verdade. Faz sentido, isso é verdade. Mas eu vou usar o conceito do arroz para outras coisas que me interessem no buffet. Então, eu botei aqui, vou pegar outros itens, mas fico de olho. É, eu fui nessa também. Eu acho que estamos todos nessa, unânime. Você se depara com pequenas esferas brancas. Só deixa eu explicar a imagem para as pessoas. Tem um GIF que tá... Tá frenético. Ele tá meio piscando, assim, trocando. Muito louco. Piscando. Que ele tá entre mussarela de búfala, eu acho, e ovo de codorna. Eu tô chutando que seja isso. É, eu também chuto que sejam essas duas opções aqui. Uhum. Você se depara com pequenas esferas brancas e... Entra em crise, pois não consigo descobrir se é mussarela de búfala ou ovo de codorna. Olha aí. Tá aí a pergunta. Tá aí a questão. Se for mussarela de búfala, eu pego logo uma cacetada, porque é cara. Pode marcar, Laura. Não precisa nem gostar, não precisa nem gostar, você revende. Ah, exato, tá valendo. Melhor se for ovo de codorna, mas o que vier eu traço. Não como nenhum dos dois. Espero que seja mussarela de búfala light. Faço piada sobre bolas com o pessoal da firma. Ai, meu Deus do céu, essa pessoa. Quem é? Cara, nossa. BuzzFeed, coloca um algoritmo aí. Quem marcar essa, já coloca pra excluir do Facebook. Aviso. Seus amigos marcaram essas questões no teste. Eu acho que eu ia meio que nessa de pegar uma cacetada porque é cara. Eu não ia pegar uma porrada também, mas eu acho que eu ia pegar algumas assim. Ah, não como isso sempre, vou pegar. Uhum. Você nem precisa dizer qual foi que eu marquei, né? Já deixei meio claro isso. Todo mundo marcou? Marquei. Sim. Ah, essa pergunta é tensa. Qual é a pior coisa que pode acontecer no self-service? Eu já vi a última opção aqui. Que triste. Já escolhi, eu. A carne de estrogonofe com nervo surpresa. Linguiça com pedaços não comestíveis. Poucas opções light, poucas opções sem origem animal, opções demais, eu. Eu? Eu. Tô entre duas. Eu acho que... É que eu não sou de pegar linguiça, cara, mas acho que... Eu tô nas duas últimas. Ah, é? Opções demais? Ai, gente, quando você tá lá, tipo, é agora, hoje eu vou ser feliz. Vocês já viram uma coisa, que aqui no Sul tem uma coisa chamada café colonial. Que é um café da manhã em quantidades absurdas. No café da manhã tem desde o café até iogurte, bolo, morcilha, linguiça, pão, só que não é um bolo, é 5 bolos, 6 pães, 20 linguiças, ovo. Já jogou Tetris? Jogou Tetris? É essa sensação que a gente tem quando a gente toma café colonial. Só que às vezes não vê esse café colonial. É essa a questão. Por mais Tetris que tu faça, cara. É difícil. É, o pior, não some, né, as coisas, né, quando você faz a fileira. É, porque não acaba nunca. É uma coisa que não acaba nunca. Tu vai comendo e vai aparecendo mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. Tu diz assim, meu Deus, isso não acaba nunca. É, eu acho que eu... Acho que eu vou colocar a carne de estrogonofe. Deu, acabou pra mim aqui. O que é que deu pra vocês aí? Vai, Laura, fala o seu primeiro. Ogro. Ogro? Meu também. Não, devia ter aparecido café colonial. Todo mundo foi ogro? Não, cara, que bizarro. Eu achava, não imaginava que ia dar isso. Deu paladar infantil. Ah. Inclusive mostrou aqui umas batatas sorriso. Eu não marquei nenhuma daquelas opções que ele falou de batata frita e deu isso. Ah, tem outros aqui, a galera descreve os outros que tem. Tem o empatafila. Empatafila. Vegetariano vegano. O paladar infantil. E é, esses aí que até tem. Até tem pouca opção. Então. A gente vai continuar no BuzzFeed ou a gente vai pra outra fase, o YouTube? Cara, eu que acho, é a maravilha. Eu acho que esse podcast vai ser capricho e BuzzFeed só, cara. O Guilty Pleasure vai ter que ficar pra outro dia, porque... Acho que tem bastante coisa. Ah, tem um aqui que parece mais adulto. Vocês querem fazer ou a gente vai encerrar? Ai, cara, eu acho que se tivesse um pouco mais cedo, eu acho que eu toparia, mas... Uhum. Não tô começando a ficar a gente pode consome. Fazer uma outra edição. É, isso daí, cara, o BuzzFeed não vai acabar, né, cara? Com certeza. Vai, você que é nosso especialista do BuzzFeed, você pode deixar aí, vai fazendo a curadoria. Ah, isso, vou fazer um levantamento. É, vai salvando. Pode. Aí. Uhum. Alguém quer fazer algum jabá aí, alguma coisa? Um jabá? Ah, eu quero. Vai lá primeiro que eu tô pensando ainda, se tem. Primeiro eu quero agradecer, né, eu tenho dois sonhos na vida, um deles é ficar famoso, o outro é... gravar sobre o tema que eu sou convidado pra gravar. É verdade, né? Toda vez que chama o Haddock, o tema vai muda. O tema é uma ideia. A pauta ia ser mais específica, ia ser Guilty Pleasures de YouTube. Ia ser mais específica ainda. É, eu acabei não falando o meu, né? Beleza. Quando sair, eu falo. Verdade. Tu falou que ia falar e não falou. Não, deixa quieto. Vai deixar pra próxima? Vou deixar pra próxima. Mas eu... Compartilhem esse podcast com seus amigos. Quando a gente deixa o jabá. É mesmo, o menino fez o jabá dele. Faz o seu jabá. Ah, é verdade, então... desculpa. Eu não consigo terminar de falar nada. Isso porque no Gaveta Estática passado que ele participou, eu nem dei espaço pra ele fazer o jabá dele, né? É, a gente esqueceu completamente. Ai, coitado, faz dois até agora. É, faz dois. Então eu queria convidar o pessoal pra me seguir no YouTube e também no Instagram, porque no Instagram eu coloco meus estudos, né, que eu gosto de estudar. Tipo, eu faço experimentos de culinária e faço pinturas de vez em quando, vou em museus, que eu gosto pra caramba. E no YouTube eu tô com um projeto que tá andando a passo de tartaruga, mas sai vídeo de vez em quando, que é o Laboratório, onde eu faço uma análise de alguma coisa de audiovisual. Próximo vídeo que vai sair, vai ser uma promessa que eu vou fazer, não sei quando, mas vai sair logo. Vai ser sobre dicas para fazer apresentações de faculdade. Dicas de apresentação mais focada em pessoal de faculdade, né? Mas acho que são dicas que valem para qualquer pessoa. Uhum. Eu coloco coisas assim, tipo, o canal é pequeno, mas é honesto. É pequeno, mas honesto. Família. Trabalhador. E vocês poderiam compartilhar os vídeos, como eu costumo falar no meu canal, se cada pessoa compartilhar pra uma pessoa que seja, já vai ser o dobro de pessoas acompanhando, então eu já fico muito feliz. É, eu lembro que o Haddock esses dias veio falar comigo, fiz um vídeo lá, se puder ajudar a divulgar, eu cara, eu não tô nem divulgando Gaveta Estática. Desculpa aí, mas eu não tô nem divulgando nem meu site, cara. Você vê que eu seleciono tão bem meus amigos, eles não divulgam os próprios trabalhos, quanto mais os meus. Inclusive, eu posso fazer meu jabá também, ó. Vocês estão escutando aí esse podcast? Divulga aí também, cara. Até me perdi aqui, ó. Tô até gaguejando. Eu tenho uma sugestão, então, pra te ajudar nessa daí. Divulgue o Gaveta Estática. É assim, ó. Se esse Gaveta Estática... Olha só, aí o youtuber baixando na pessoa. Se esse Gaveta Estática baixar, tiver... Deixa eu pensar. Vamos pensar no número de downloads aí. Se tiver 5 mil likes... Eu não vou saber, porque eu não checo o número de downloads. Ai, meu Deus. Eu não faço ideia de quantos downloads a gente tá agora. Bota esse número de comentários. Esse número de comentários, então. Comentários e downloads, então. Ah, comentário. Comentário é bom, porque... Comentário? Isso eu vejo mais. Comentários no site daí, né? É, pode ser no site, mas pode ser no Facebook também, vai, tá de boa. Tu vai ter que contar depois pra juntar todos, né? Lembra disso. Ah, tá ficando complicado, né? Pensar assim. Comentário no site, eu acho. No site, vai. No site. No site geralmente tem menos. Então no site, que a gente quer fazer o site se movimentar, então. Isso. Vamos pensar no número. Pensar no número? Eu vou entrar lá no site pra ver quantos downloads em média tá, mas vai aparecer. Ah, aquele último que você participou. participou lá, até que deu bastante comentário até. Acho que deu uns 10, é, mais ou menos. Geralmente tem uns 2 só. 10 é pouco, acho. Pra esse, então, pra esse que a gente tá fazendo agora é pouco. Não. Vamos pensar numa quantidade maior. Maior? Deixa eu ver. Antigamente tinha bastante comentário. Tinha uns 30, mais ou menos. Isso era bastante pra gente. Uhum. Aí o pessoal largou a mão. É, bota 30 então, que bota a média antiga. 30 compartilhamentos, 30 comentários no site. E 30 no Facebook, a gente faz um próximo de testes. É muita coisa que ela tá inventando na hora mesmo, né? 30. E tu conta o que tu não contou nesse podcast, que tu disse que ia contar e não contou. Pô, mas eu acho que o pessoal vai se decepcionar depois. Não fala isso, que as pessoas não vão querer comentar. Eu sou um péssimo vendedor dando meu peixe. Eu acho que pode ser isso, tá, gente? 30 comentários, é no verdade, site, né? Então. Revelei meu guilty pleasure no Gavistatic e olha só o que deu. É tipo isso. Mas a gente vai dar um jeito, não te preocupa. Uhum. Tranquilo. Cara, acho que eu não consegui terminar o Gavistatic no High Note, que eu, cara, eu tô ficando no sono, cara. Sabe aquele teste que a gente fez lá da cama e Netflix? Tá batendo aqui, mas é só cama, cara, agora. Uhum. Só o Diego. Oi. Fala pro pessoal seguir e acompanhar o podcast, cara. Oi? Fala pro pessoal acompanhar o podcast. O meu? Esse daqui? Escreveram, cara. Convida o ouvinte também a primeira vez. E aí, galerinha, ó, se você curtiu, se inscreve aí no canal. Inclusive, a Fabiana vive falando: cara, você tem que colocar o Gavistatic no YouTube também. Só que eu comecei disse que tem um nicho aí da galera que gosta de ver no YouTube. Eu já coloquei uns lá, mas. Nem sabia disso. Eu não sei se eu tô fazendo errado, mas eu mando renderizar lá no Vegas. O negócio demora 3 horas, aí deu uma preguicinha. É, demora? É que você coloca um vídeo de uma hora, né, cara? É, então, eu achava que tinha uma maneira de... Inclusive vocês aí, que jovens que entendem tecnologia, depois, se souber uma maneira de renderizar rapidão, assim, de não precisar, eu aceito. É, agora tem... Eu vi que tem um app, eu tô até usando ele, bem bonzinho até, que é um app do Google pra podcast. Ah, eu fiquei sabendo disso, mas eu não testei. Tá lá. Tá lá. Eu vi, eu baixei, só que eu vi que não dá pra colocar, tipo, pra não baixar quando eu estiver na rua. Tempo eu tirei. Não tive esse problema pelo menos até agora. Nossa, agora eu tô pensando que talvez eu tenha um novo projeto, né? Que eu mandei pro Haddock até, mas eu não sei se você mandou lá um novo projeto. Eu não sei se vai estar pronto até lá também, então qualquer coisa eu gravo depois. Então deixa assim, depois a gente... Olha aí, se tiver 30 comentários, eu revelo meu projeto. A gente fala qual é. A gente fala todos os projetos que a gente tem. Eu digo, não é clickbait, ficou muito da hora. Oh, muito obrigado. Você. Cara, eu tô perdendo as palavras aqui. É o sono batendo, galera. Mas o Haddock foi minha validação, ele falou que tava bom. Mas, cara, eu sou honesto, velho. Se tivesse ficado uma bosta, teria ficado. Ficou uma bosta. Tanto é que quando ele me mandou o projeto, eu falei, mandei uma criticazinha. É verdade. Não, não é tipo puxa saco, não. Tipo, se tá legal, fala que tá legal. E tá legal. Ai, ai, ai, hein? Não. Tá legal. Ai, ai, ai, é a criticazinha. Né? Gente, agora eu parei pra ler os comentários aqui. Desculpa, me distraí. O quê? Do... Comentários do Gavistatic. Ah, do último. Eu não tinha parado pra olhar. Ah. Não, os de Macumba eu não parei pra olhar. Ah, agora tu falou que me toquei, sabe? A pessoa diz assim, ah, é verdade. Teve de Macumba, teve muito comentário, eu não lembro. Aqui tem 5. Deu 5? Teve o nosso ouvinte, o Josué Gentil, ele veio... Ele não comentou, mas ele veio no meu Facebook depois. Eu nem sei se eu falei pra você, ele veio elogiar. Ele gostou bastante daquele de Macumba. Oh. Olha só. Então, esse programa de Macumba... Alô, caramba, para a gente. Este podcast foi editado por mim, Diego Maciel, imagem no post pela Fabiana, e caso você goste do nosso trabalho aqui com os Gavistáticas, considere ser um dos nossos patrões lá no patreon.com/gaveteiro. Qualquer doação é muito bem-vinda, ajuda bastante a manter o projeto de pé. Obrigado pela audiência e até o próximo podcast.